Radio Roosevelt, like, para ver si se quedaron.

202, iniciei redução para 170 mais, 2737-800-600, 175 de grau de redução. Vamos a ver, para 3 no país. Papai, eu sou Índia Bravo, chamo pelo Salvador, frequência 198-995. Papai, eu sou Índia Bravo. 한 쪽에서가지고 그래서 이 경우는 얼굴이 지나가지고. Controle voo 1230. Voo 1230, contato radar, 5 da pista, nível 93 buono per me. Voglio essere a 93, sono il prossimo attimo, guardi per lì. Oggi noi a guardia, 93. Ma per il diretto del tiro, può utilizzare il sistema stesso, dentro con 00 grado, non si conosce. Vecchio, per Thank you. velocidade será 190 mais, número 4 na aproximação. Salvador, bom dia, papapá, estabilizar o meio ambiente, Salvador. Ah, papapá, tricovito, continua em aproximação, reposte externo, baixar o trabalho. Está bastante calado, tricovito. Gente, reposte externo, tricovito. Thank you. 2, frequência 18, original 95. Delta Serra Lima, faça posição por alta, emissão da encerrada, mantendo a posição 2-0, estamos no controle do Delta.

Alfa Bravo, padrão encerrado, mantenha o nível de voo 980, câmbio controle e grau, frequência 90, versão 1.